Sanitários, passando a mensagem positiva pra você se orientar, se orientar. Muito cuidado onde pisa, esse terreno pode ser formado de areia movediça. Quando a ficha cair, tá atolado até o pescoço. Caiu na conversa mais uma vez, passar o rodo. Se acha muito esperto, e às vezes na cintura carrega até um berro. Quando a casa cair e a coisa apertar, é o primeiro a correr, é, nem bala vai pegar. Só porque entrou no quartel, é o cara da vez, se achando cruel. Quando tá fardado o rei das gatinhas, dessa qualidade eu só quero ovo, galinhas. Depois de 9 meses o peso, todo aquele oferecimento acabou, foi em berço. Agora eu quero ver como é que vai fazer pra criar a criança que acabou de nascer. Trabalhando em casa de família, 2 bocas para alimentar já era trilha. Esse foi o resultado quando ficaram sabendo. Discriminação, preconceito é o veneno. O vagabundo logo sumiu, não assumiu. Um filha da puta desse ainda riu. Uma surra de urtiga entre o ovo e o rabo. Eu ia rir um bocado, haha. Mas pra esse candidato a playboy, deixa quieto na sequência, ele aprende onde dói. Pisar macio, devagar, com respeito pra não passar. Passar embaixo, eu falei, passar embaixo. Pisar macio, devagar, com respeito pra não passar. Passar embaixo, eu falei, passar embaixo. Por causa da sua imprudência, como é que vai ser o futuro dessa inocência? Sua mãe só o peito tem pra oferecer. Como é que essa criança vai crescer? Viver com muita sorte, ela arruma um trabalho. Mas arrumar trabalho aqui é como sempre ganhar num baralho, sem nenhuma alternativa. O que foi fazer? Prostituição pra sobreviver. Essa já é outra parte da história. Outro dia, outra hora, eu falo sem demora. Então presta atenção na situação, é, na trilha sonora. Queria eu que isso fosse verdade, que a música entrasse na mente e você se mancasse, se escorando de uma porra de uma fada, se achando o rei do mundo, não tá nem aí pra nada. O frouxo agora é valentão, cano na mão, dá tapa na cara até de cidadão. Bota terror na sua própria comunidade, abuso de autoridade. Pisa macio, devagar, com respeito pra não passar. Passar embaixo, eu falei, passar embaixo. Pisa macio, devagar, com respeito pra não passar. Passar embaixo, eu falei, passar embaixo. Um dia desse no beco da escuridão, torturou até a morte um cidadão. O filho desse cidadão, muito assustado, não saía mais de casa, traumatizado. Sua família também não aguentou, perdeu o arrimo dela e desabou. É, veja só que a maldade ela é capaz e destrói as pessoas que são da paz. O vagabundo sumiu, foi achado então. Tá no beco sem saída, na escuridão. Entrou no trem, agora vai ter que seguir. Dessa trilha não tem mais como sair. Carga pesada, limitada, brutal. A morte te espera na estação final. Pisou pesado, não respeitou, então passou. Passou embaixo, avisei, avisei, passou embaixo. Pisou pesado, não respeitou, então passou. Passou embaixo, avisei, te avisei, passou embaixo. Avisei, avisei, passou embaixo. Avisei, te avisei, passou embaixo. Hey. Aí, véi, tudo tem a volta.